Calmas, pequeninos. Aqui é o vosso Contos da Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Joãozinho e sua mãe moravam numa pequena casa num bosque. Seu pai era um homem rico, até o dia em que um gigante malvado roubou dele a harpa mágica e a galinha dos ovos de ouro. Morreu pobre. A mãe do menino necessitou, então, vender sua única vaca para comprar comida. Quando Joãozinho levava o animal para o mercado, um homem lhe disse: "Quer trocar essa vaca por feijão mágico, meu menino?" Joãozinho quis. "Ah, não! Mas que tolice, meu filho!" exclamou a mãe ao saber da troca. No mesmo instante, irritada, ela jogou os grãos pela janela. Abatido e triste, o menino adormeceu. Na manhã seguinte, ele viu em frente à sua janela um enorme pé de feijão, tão alto, mas tão alto, que já alcançava as nuvens do céu. João se pôs então a subir pelo tronco. Já estava quase cansado quando, acima de uma nuvem, avistou um grande castelo. A porta do castelo estava aberta e ele entrou. Caminhou por salas e corredores vazios até que enxergou o gigante sentado à mesa. Ao lado dele estava a galinha e a harpa dourada de seu pai. O menino se escondeu atrás de uma porta e ficou só observando tudo. "Vamos, galinha, ponha um ovo", ordenou o gigante. E a galinha pôs um ovo de ouro. "Agora, harpa, toque", disse o gigante a um instrumento. A harpa iniciou uma melodia suave e o homem zarrão adormeceu. Joãozinho, então, em silêncio, pegou a galinha e a harpa e fugiu para o pé de feijão. Mas a harpa era encantada e, ao ver-se assim carregada, gritou: "Senhor! Senhor! Senhor!" O gigante acordou, saiu em perseguição do pequeno e o seguiu na descida pelo pé de feijão. Mas, por causa do seu tamanho, não tinha a agilidade de João e demorou muito a descer. Com isso, deu tempo para Joãozinho pegar lá embaixo um machado e cortar o tronco do pé de feijão. O gigante tombou lá do alto e não acordou nunca mais. Daquele dia em diante, Joãozinho e sua mãe, que não eram mais pobres, viveram felizes para sempre. A galinha punha ovos de ouro e a harpa tocava as mais raras melodias. Porquinhos que viviam na floresta. Um dia, resolveram construir uma casa. saíram para passear numa linda manhã e encontraram uma clareira. Trocaram ideias e acharam que ali seria o melhor lugar para fazer a sua casinha. Imediatamente, o primogênito saiu à procura de palha. Mal terminaram de construir a casinha de palha, apareceu o lobo mau, que foi logo gritando: "Abram a porta, porquinhos! Vamos, meus amiguinhos, me deixem entrar!" E os porquinhos em coro responderam: "Não! Não! Nós não vamos abrir! Vai embora!" Então o lobo mau berrou: "Abram a porta, porquinhos! Senão eu vou soprar, eu vou soprar, eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar." E assim fez. E não é que a casa desmanchou mesmo? Os porquinhos saíram em disparada. Depois de muito correr, eles chegaram a um lindo lugar onde resolveram construir outra casa. Mas agora, uma casa muito mais segura. O porquinho do meio saiu então à procura de lenha. Os três trabalharam bastante e assim que terminaram, apareceu de novo o lobo mau querendo entrar. "Abram a porta, porquinhos!" E os porquinhos em coro responderam: "Não! Não! Nós não vamos abrir! Vai embora!" Então o lobo mau berrou: "Abram a porta, porquinhos! Senão eu vou soprar! Eu vou soprar! Eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar." E assim fez. E não é que a casa desmanchou mesmo? Os porquinhos saíram em disparada. Cansados dessa correria, os porquinhos decidiram fazer agora uma casa mais segura de verdade, uma casa de tijolos. Os dias se passaram, eles trabalharam bastante e finalmente a casa ficou pronta. Os porquinhos foram dormir satisfeitos. Mas no dia seguinte, quem foi o primeiro a chegar? O lobo mau, e foi logo gritando: "Abram a porta, porquinhos, me deixem entrar!" E mais uma vez, em coro, os porquinhos responderam: "Não, não, não, nós não vamos abrir! Vai embora, nunca entrará em nossa casa!" "Abram a porta, porquinhos, senão eu vou soprar. Eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar." E o lobo começou a soprar. Soprou, soprou, soprou muito forte. Mas dessa vez, a casa não desmanchou. O lobo, que estava faminto, pensou: "Preciso engolir um a um esses porquinhos." Convidou então os porquinhos para conhecerem um sítio ali perto, onde havia uma plantação de mandiocas. E porquinhos adoram mandiocas. Eles ficaram com água na boca e aceitaram o convite. Mas foram para lá antes do lobo. Pegaram as mandiocas e voltaram rapidinho para casa. Quando este chegou, as mandiocas já estavam até cozidas. Tomado de fúria, o lobo planejou então entrar na casa dos porquinhos pela chaminé. Subiu no telhado, entrou pela chaminé e os porquinhos, que estavam muito atentos e vendo tudo, colocaram um enorme caldeirão com água fervendo embaixo da chaminé. Quando o lobo caiu no caldeirão, o susto dele foi tão grande que saiu de lá chispando e nunca mais voltou. Pela cidade, o passageiro sobe e desce, sobe e desce.